Cinderela 810. Uma emissora sintonizada com os assuntos da região. Imobiliária Rincão e Rádio Cinderela convidam você. Acompanhe aos sábados o programa do Alemão Schorsch, com o melhor das músicas de bandinhas, a cultura alemã e ainda o encontro com a cultura tradicionalista através das músicas do Rio Grande. Todos os sábados, aqui na sua 810, Cinderela, Campo Bom, Vale dos Sinos, com o Alemão Schorsch. Oferecimento Imobiliária Rincão, em Estância Velha. Sintonize em 810, Rádio Cinderela, Campo Bom, Rio Grande do Sul, porque você merece. Alvorada Cinderela, a apresentação Zé Castro. Cinderela, a sua razão de ouvir rádio. Alvorada Cinderela com Zé Castro, na Rádio Cinderela. Estou chegando com muita esperança que hoje esteja melhor que ontem e pior que amanhã. Também chego para renovar o meu agradecimento à Nossa Senhora de Aparecida, que me concede a graça de estar aqui, fazendo o que gosto, o que quero, podendo saudar a amiga, o amigo, torcer e querer que todos nós possamos ter um ótimo dia 10 de fevereiro, uma quinta-feira em que a temperatura anda nos 18 graus, possibilidade de ir a 31 graus no decorrer do dia de hoje, com umidade relativa do ar em 97% nesse final de quinta-feira, madrugadinha, que começa o dia de 10 de fevereiro de 2022. Mas fica de cá, e esse de cá é o estúdio da Rádio Cinderela, 43 anos, juntinho de você, localizado aqui em Campo Bom, no Vale dos Sinos, Grande Porto Alegre, Rio Grande do Sul, programação que você pode ouvir aí no radinho convencional, também no aplicativo da Rádio Cinderela no Google Play e também no aplicativo do Radiosnet, que são ferramentas que você pode acompanhar a nossa programação. Você pode participar, sugerir moda através do 3585-1470, é o telefone aqui do estúdio, área 51. Você também pode mandar escritinho aí no WhatsApp 996-067756 e também pode digitar ali no Facebook Zé Castro Radialista, que vai chegar por cá a mensagem sua. O programa é o Alvorada Cinderela. Eu sou o Zé Castro, vosso criado para serviços leves e bem pagos. Até 7 da manhã nós está por cá na programação que começa agora com o Buqueirão e o Paulinho Viola cantando uma letra que eles mesmos escreveu. O semeador Paulinho Viola e Buqueirão. Bom dia! Eu não nasci pra semente, mas semeio cantoria. Nasci numa noite escura, gosto mais da luz do dia. No lugar que tem tristeza, chego semeando alegria. A viola em violão é que traz inspiração para semear poesia. Meu pagode é uma semente na lavoura da amizade. Foi semeado no sertão e já nasceu na cidade. Está pulando barreira, retirando a maldade. Pagode, linha de frente, selecionando semente para colher a verdade. Estão semeando veneno nas águas do ribeirão. Eu semeio meu protesto com a viola na mão. A ganância e o poder semeiam destruição. Mesmo assim sigo lutando com a viola semeando a semente do sertão. Jesus Cristo veio ao mundo, foi o maior semeador. Semeou fé e esperança para um povo sofredor. Para salvar a humanidade, derramou sangue e suor. Deixou para o mundo inteiro a viola e o violeiro, semeando paz e amor. Alvorada Cinderela com Zé Castro, na Rádio Cinderela. O ser humano é um bicho parecido com gente. Há quem diga que é o mais parecido com gente, é o ser humano. 5 horas, 3 minutos, quinta-feira, 10 de fevereiro, companhia do meu amigo João Batista aí na Iguaçu, Grande Canudos. As modas vai saindo na sequência aí, seu João Batista. Do Antoninho e Dona Ritinha, bairro Primavera, Novo Hamburgo. Obrigado, esse casal de amigos. Outro casal de amigos é o seu Zé Carlos, o fotógrafo, e a Dona Idene, que estão aí por São Jorge, creio eu. Um bom dia, seu Zé Carlos, Dona Idene, seu Aleph Kayan, que passa buzinando lá em casa de tardinha quando vai para o trabalho. Grande Aleph, o neto do seu Nelson e da Dona Vera. E o filho do Sidney, tá mandando um alô pra todos da família, pedindo uma moda que tá na fila aí, seu Aleph Kayan. Dona Nívia Cruz, ô vizinha, vou botar o vizinho seu cantar pra ti aí, combinado? Um abraço aí pra Nívia, pra Nadir, nossas amigas de há muitos anos. Seu Ed Lang, morador aí de Igrejinha, no Vale do Paranhana. Outra vizinhança aqui, a dona Sônia Damasceno, seu Paulo Citone, um bom dia. Obrigado, dona Sônia. Obrigado, seu Paulo. Seu Antônio da Silva Marta, bom dia. Seu Antônio e família toda aí. Seu Luiz Rosa, em São Bento do Sapucaia, aí na Serra da Mantiqueira, em São Paulo. Obrigado, seu Luiz Rosa. Um bom dia. Agradecido aí pela companhia de todos e de todas. Moda que vem por diante é o vizinho da Nívia e da Nadira que vai cantar. O Guilherme canta com o Colorado, letra do Florestinha e do Colorado, Lençol Manchado. Colorado e Guilherme, o Neto. 5:05. Bom dia! Já chegou a hora de enfrentar o mundo, tirar a angústia que estou sentindo. Já faz muito tempo que estou percebendo que o meu grande amor está me traindo. Não posso ficar nessa desconfiança. Hoje finalmente vou certificar se estou errado. Eu peço perdão, mas se está certo o que estou pensando, hoje nessa casa o pau vai quebrar. Eu saí de casa ontem à tardinha, só voltei agora ao nascer o sol. Encontrei a cama desarrumada e você num jeito que até dá vergonha, e uma mancha estranha em nosso lençol. Já chegou a hora de enfrentar o mundo, tirar a angústia que estou sentindo. Já faz muito tempo que estou percebendo que o meu grande amor está me traindo. Não posso ficar nessa desconfiança. Hoje finalmente vou certificar se estou errado. Peço perdão, mas se está certo o que estou pensando, hoje nessa casa o pau vai quebrar. Eu saí de casa ontem à tardinha, só voltei agora ao nascer o sol. Encontrei a cama desarrumada e você num jeito que até dá vergonha, e uma mancha estranha em nosso lençol. Alvorada Cinderela com Zé Castro, na Rádio Cinderela. Gente feia é igual gente bonita, só que é feia. 5:09, 10 de fevereiro, quinta-feira, temperatura nos 18 graus, previsão de que vá 31 graus no decorrer do dia de hoje. Eu vou no bairro Oeste, em Sapiranga, mandar um alô pro seu Arnildo e dona Juraci, que estão por lá acompanhando o programa. Ô, seu Arnildo, dona Juraci, cuidem-se. Na Fazenda Pires, em Parobé, a minha amiga Maria Lúcia, que está por lá acompanhando o programa, e a Lucira de Brito, a irmã sua, que está aqui por Quatro Colônias. Ruim que só tava a ligação aí, né, dona Maria Lúcia? Mas vai o programa todinho para você aí, em Fazenda Pires, Parobé. Agradecido ao seu Dayan Martins, que está por São Paulo, e o pessoal do Dimário e Dayan, dois cantadores dos bons que estão lá por São Paulo acompanhando nós. Que Deus abençoe nós todos aí, né, seu Dayan Martins, seu Dimário. Cuidem-se por lá enquanto nós cuidamos nós por cá. Cantoria que vem por diante, uma declamação com a participação do Zé Russo, letra do Goiado, Zacarias Mourão. Fala, Coxim! 5:10. Bom dia! Fala, cidade querida, desta saudade sem fim, da infância de minha vida, te peço, fala, Coxim. Fala desses rios que correm entre as moitas de capim e da alegria que morre na minha mágoa, Coxim. Fala, Coxim, com carinho. Como a distância é atroz, quero morrer bem pertinho, escutando a tua voz. Fala da vila pequena, da vida calma e discreta, que ficou sendo esta pena que fez nascer o poeta. E fala de uma morena que já se esqueceu de mim. Saudade que me envenena, te peço, fala, Coxim. Fala do grande vazio que sinto desde que vim para longe dos meus rios, longe da minha Coxim. Fala dos sonhos do moço cuja angústia não tem fim. Fala do meu Mato Grosso, te peço, fala, Coxim. Fala, Coxim, com carinho, como a distância é atroz, quero morrer bem pertinho, escutando a tua voz. Fala da vila pequena, da vida calma e discreta, que ficou sendo esta pena que fez nascer o poeta. E fala de uma morena que já se esqueceu de mim. Saudade que me envenena, te peço, fala, Coxim. Fala, Coxim, com carinho, como a distância é atroz, quero morrer bem pertinho, escutando a tua voz. Da Cinderela com Zé Castro, na Rádio Cinderela. De ontem em diante, o amanhã é hoje. E hoje hoje. Espero eu que você tenha uma ótima quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022. O relório marcando 5 horas, 14 minutos. E o digital da temperatura marca 18, mas avisa que pode chegar a 31 graus no decorrer do dia de hoje, seu Eduardo Asman, que vai aí para as lidas de construção e reformas e outras coisas mais aí. Ô, seu Eduardo Asman, que já está movimentando as estruturas aí. Um bom dia, uma boa quinta-feira para todos nós, família sua aí também. Seu Paulo Eduardo Meili, que já é outro que está movimentando a carcaça também. Dona Arlete, Paulinho Meili, Arlete Vargas, o povo todo aí do bairro Porto Blos. O Paulinho que daqui a pouquinho, se já não está, daqui a pouquinho ele está por Novo Hamburgo, né, seu Paulinho? Quem está em Portão ou já está na estrada também é seu Clayton Miller. Um abraço, Clayton. A Pati. Pô, Henrique, um bom dia de trabalho para você, homem, na boleia do seu caminhão. Obrigado. Cuidem-se. Seu Alceu Kivil aí na Grande São Jorge, também ligadinho, onde está o Zé Carlos e a Idene também. Bom dia, seu Alceu Kivil. Mais um bom dia para Maria Lúcia aí em Fazenda Pires, Parobé. Fico satisfeito e agradecido com todos. E rodo moda, que é mod diminuir as contas que hoje estão bastante elevadas, bastante elevadas. E para pagar mais uma conta, eu rodo aqui o Guatupé e Guaratuba. Eles cantam a letra do Piracelmo, o Soldadinho de Deus. 5:16, bom dia. Jovenzinho de 18 anos se alistou pra cumprir seu dever. Se apresentou perante ao comandante, sempre disposto a lhe obedecer. O comandante, uma fera humana, soltava gritos de estremecer. O soldadinho relíquio orava ao Deus bondoso, sem o chefe saber. Um certo dia o seu comandante ficou sabendo o que acontecia, que o soldadinho só falava em Deus. Isso pra ele era rebeldia. Foi intimado a ir em sua sala, com arrogância o superior dizia: sou eu quem mando nesse pelotão, e sua religião é pura fantasia. O comandante disse ao soldadinho, com a intenção de lhe humilhar: tá vendo aquele caminhão no pátio, que há muito tempo está sem funcionar? Sei que você não sabe dirigir, peça a seu Deus pra lhe ensinar. Se dirigir aquele caminhão, vou me ajoelhar ao chão e a seu Deus adorar. O soldadinho entrou na cabine, orientado pelo seu senhor. Deu uma volta em todo o quarteirão, voltou e disse ao seu superior: o caminhão precisa de uns reparos, posso fazer isso para o senhor? O comandante se ajoelhou ao chão e a Deus pediu perdão, dizendo: caminhão está sem. temporada Cinderela com Zé Castro, na Rádio Cinderela. Você só vencerá amanhã se não desistir hoje. 5:20 de um 10 de fevereiro, quinta-feira, com 18 graus de temperatura. E a companhia da Eduarda, a Duda, que está lá por Turuçu, na região sul do estado, cidade que fica entre São Lourenço e Pelotas. Uns 15 dias atrás ainda cruzou aí, dona Duda. Aí em Turuçu, a capital da pimenta. Seu Lázaro Alves Botelho, Lazinho, esse homem lá da região dos Café, Minas Gerais, sanfoneiro dos bons também e cuidador das lavouras de café aí nas Minas Gerais. Grande Lázaro, Lazinho. Seu Breno Kaiser aqui por Canudos, a família toda aí. Bom dia, seu Breno Kaiser. Agradecido aí pela companhia sua. Repetindo o alô aqui pro seu Clayton Miller, pra dona Patti, pro seu Henrique, esse pessoal aí no portão, que são da família e são ouvintes também. Um bom dia, agradecido a esse povo todo aí que acompanha nós. E rodo mais uma letra do Goiá, parceria com Sebastião Vitor. Adeus, Maria. 5:21. Bom dia. Não consigo esquecer nesta vida a mais triste e cruel despedida de uma linda e amada mulher. Arrumou as roupinhas na mala, deu a última volta na sala e partiu sem um beijo sequer. Anoitecia, uma fria garoa caindo e seu vulto querido sumindo entre os ramos do velho jardim. Adeus, Maria, leve sempre em seu coraçãozinho a pureza, bondade e carinho que você sempre trouxe pra mim. Cai lá fora a tempestade e a noite é tão escura, como dói esta saudade da formosa criatura. Assistindo a corrida dos anos, abatido em meus desenganos, a menina não vi nunca mais. Hoje sei que perdi num duelo o diamante mais puro e mais belo do estado de Minas Gerais. Quanta saudade da mineira bonita que eu tinha, ela era tão delicadinha e eu era seu amo e senhor. Não dei valor na princesa querida e tão bela, hoje vivo chamando por ela, mendigando um pouquinho de amor. Cai lá fora a tempestade e a noite é tão escura, como dói esta saudade da formosa criatura. Como dói esta saudade da formosa criatura. Como dói esta saudade da formosa criatura. Como dói esta saudade. Estrelas não podem brilhar sem a escuridão. Escuridão dessa madrugadinha de quinta-feira que está terminando nesse 10 de fevereiro, chegando aí um novo dia. 5 horas 24 minutos, 18 graus de temperatura. Onde quer que esteja um radinho ligado, a nossa saudação e o nosso desejo de uma ótima quinta-feira para todos. Inclusive para o seu Valdir Moraes e a dona Tânia, que moram aí na rua Imaculada Conceição, no Genuíno Sampaio. Vizinho aí do Sérgio Brits e a dona Delce, da mercearia Frio Brits, aí que estão só observando um vazamento de água aí, né, seu Sérgio? Ô, dona Corsã, dona Corsã, tem um vazamento de água bem no meio da rua Imaculada Conceição e vai afundar aquele trenzeira lá, porque o que passa de caminhão ali todo dia e o vazamento vai aumentando. E o nosso dinheiro vai saindo aí pela água que corre na rua, né? Então, vamos dar um jeito aí, dona Corsã, dona Corsã. O vazamento de água continua bem em frente aí da mercearia Frio Brits. Cuide-se por aí, seu Valdir e dona Tânia. Um bom dia de trabalho para tudinho vocês. Agradecido pela vizinhança aí e acompanha nós aí. Dona Sônia e seu Paulo, a Nívia e a Nadir, agora o Valdir e a Tânia, todos nossos amigos, vizinhos de há muitos anos. Zico e Zeca vai cantar uma letra do Ted Vieira e do Sulino, velho peão. 5h26, bom dia. Levantei um dia cedo, sentei na cama chorando. Meu velho tempo de peão, nervoso eu fiquei lembrando. Senti uma dor no peito, igual brasa me queimando. Ouvi uma voz lá fora, parece que me chamando. Eu tive um pressentimento que a morte na voz do vento ali tava me rondando. Eu saí lá pro terreiro, lembrei as glórias passadas. Me vi montado num potro, galopeando as invernadas. Também vi um lenço acenando de alguém que foi minha amada, que há tempo se despediu pra derradeira morada. Tive um desgosto medonho ao ver que tudo era um sonho e hoje não sou mais nada. Nesta vida, na velhice não pensou. Ao me ver velho e doente, um filho me amparou. Recebo tanta indireta da nora que não gostou, que meu netinho inocente chorando já me falou. A mamãe já deu estrilo, diz que aqui não é asilo, mas eu gosto do senhor. Neste meu rosto cansado, queimado pelo mormaço, duas lágrimas correram, espelho do meu fracasso. É o prêmio de quem na vida não quis acertar o passo. Abri os olhos muito tarde, quando já era um bagaço. Vejam só a situação, ai, de quem foi o rei dos peão, hoje não pode ir com laço. A Deus eu fiz uma prece, pedindo pros companheiros que perdoe todas as fartas deste peão velho estradeiro. Quando eu deixar este mundo, meu pedido derradeiro, desejo ser enterrado na sombra de um anjiqueiro, para ouvir de quando em quando as boiadas ali passando e o grito dos boiadeiros. Morada Cinderela com Zé Castro, na Rádio Cinderela. não, mas não se misture com quem você não seria. 5:30 e um amanhecer de 10 de fevereiro, uma quinta-feira, ainda que continue escuro, porque as noites vão aumentando e vão aumentando, e os dias, a claridade do dia vai diminuindo, vai diminuindo. Mas vai aqui aumentando o nosso desejo de uma ótima quinta-feira, 10 de fevereiro, a todos que estiverem acompanhando. Nesta manhã de temperatura agradável, ao redor de 17, 18 graus, mas preparem-se psicologicamente porque estão dizendo que vai a 31 graus no decorrer do dia de hoje. Viu, seu Paulinho Melick? Uhum. Tu que está indo para os trabalho, então se te prepara, vivente. Seu João Ferreira Neto, esse não vai pro trabalho, né? Está só bispando a vida aí em Viamão. Grande Joanito, um bom dia para você, meu amigo. Seu Jailton Delgado, esse está trabalhando lá em Brejolândia, na Bahia. Já deve estar produzindo seus pãezinhos lá por seu estabelecimento aí em Brejolândia, Bahia. Bom dia, seu Jailton. Agradecido pela companhia de todos. Moda que nós campeou e vamos pagar uma dívida que nós tem aqui é cantoria do Tião Carreira e Pardinho, a letra é do Luiz de Castro, lá onde eu moro. 5:31, bom dia. Canto encoberto, mas parece um céu aberto, cheio de tanta beleza. Lá onde eu moro, minha vida é mais vida, a paisagem colorida pela própria natureza. Lá onde eu moro, quem desejar conhecer, eu ensino com prazer, com toda satisfação. A minha casa não é lá muito bonita, mas quem me fizer visita, eu recebo de coração. Sol se esconde mais cedo, demora a surgir o luar. Constantemente corre água cristalina lá no alto da colina, como é lindo a gente olhar. Aonde eu moro, a gente não fica triste, tristeza lá não existe, embora seja um recanto. Lá onde eu moro é mesmo um paraíso, nos lábios só tem sorriso, nos olhos não se vê pranto. Prenúncio de um novo dia. O chororó via triste na queimada, ao longe lá na invernada, a cadorninha subia. Por nada troco meu pedacinho de terra, minha casa o pé da serra, meu campo vestido em flor. Chama abençoado, recanto dos passarinhos. Onde eu moro é um ninho de paz, ternura e amor. Morada Cinderela com Zé Castro, na Rádio Cinderela. Você nunca chegará ao seu destino se parar e jogar pedras em cada cão que ladra. 5:35 de um amanhecer de quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022, em que continuo aqui agradecido por ter você aí do outro lado. E ao mesmo tempo nós pede desculpa para alguma coisa que não sai do jeitinho merecido por você aí. Repetindo a hora, 5:36, e indo à Capela de Santana, onde está por lá o irmão do seu Eri Arbino de Paula, nosso amigo Rogério Paula, que está por lá acompanhando nós. Obrigado, Rogério. Um bom dia para você e para a família toda aí, toda a comunidade de Capela de Santana, onde nós temos muitos conhecidos por lá. Seu Oswaldo Ramos Filho, Maria Rita, casal de amigos aí em em Piacatu. Seu Oswaldo Ramos Filho, Maria Rita, Piacatu, São Paulo. Um bom dia, agradecido pela companhia de todos. Falando em São Paulo tá o de Mário e o Dayan, que vão cantar uma moda por cá. Bebo e choro, de Mari Dayan, 5:37, bom dia. Casa tão bonita, reconstruí pra com meu amor morar. Não entendi porque ela foi embora, e até agora ela nada de voltar. E quando é noite eu abraço o travesseiro, sinto seu cheiro e tanta falta desse amor. Ainda me resta uma garrafa de cerveja, bebo e choro de tristeza pra acalmar a minha dor. Ainda me resta uma garrafa de cerveja, bebo e choro de tristeza pra acalmar a minha dor. Aí eu bebo e choro, aí eu bebo e choro, aí eu bebo e choro. Quanto mais eu choro eu bebo pra acalmar a minha dor. Aí eu bebo e choro, aí eu bebo e choro, aí eu bebo e choro. Quanto mais eu choro, eu bebo pra esquecer meu grande amor. Esta casa tão bonita, reconstruí pra com meu amor morar. Não entendi porque ela foi embora, e até agora ela nada de voltar. E quando é noite eu abraço o travesseiro. Sinto seu cheiro e tanta falta desse amor. Ainda me resta uma garrafa de cerveja. Bebo e choro de tristeza pra acalmar a minha dor. Ainda me resta uma garrafa de cerveja. Bebo e choro de tristeza pra acalmar a minha dor. Aí eu bebo e choro. Aí eu bebo e choro. Aí eu bebo e choro. Quanto mais eu choro, eu bebo pra acalmar a minha dor. Aí eu bebo e choro. Aí eu bebo e choro. Aí eu bebo e choro. Quanto mais eu choro, eu bebo pra esquecer meu grande amor. Morada Cinderela com Zé Castro, na Rádio Cinderela. Fazer e não se acovardar é o primeiro e o princípio de toda obra produtiva. Produtivo, espero que seja o dia do seu Paulo Eduardo Melick, da dona Tânia e do seu Valdir, do seu Carlão, que tá aí por gravar, tá aí com a nós. Que essa quinta-feira, 10 de fevereiro, seja produtiva a todos. 5 horas 41 minutos, temperatura nos 18 graus. Produtivo, espero que seja o dia do seu Ari e Dona Lourdes, que estão aí por Canudos. Dona Janete Hort, que está aí por o município de Harmonia, no Vale do Rio Caí. Obrigado, Dona Janete. Mais um alô para o seu Joanito, que está aí por Viamão, creio eu. Grande Joanito! Também quem está acompanhando nós por algum ponto do planeta aí é o seu Sérgio Brits, o Sérgio e a Delcy. Daqui a pouco eu falei aí no vazamento de água que tem ali bem em frente, a mercearia Frio Brits, aí na rua Imaculada Conceição. E já jorrou bem mais que duas canecas d'água aí, né, Sérgio? E o povo da Corsã, tô nem aí, tô nem aí. Ó, é bem no meio da rua, vai afundar aquela rua ali porque passa muito caminhão ali. Ó, dona Corsã, vamos lá, solucionar o problema ali, porque é nosso dinheiro que está indo fora ali em água tratada aí na rua Imaculada Conceição. Esse é um dos vazamentos que nós sabemos, né? Fora os outros que estão esparramados aí pela cidade, nós não sabemos. Um bom dia, seu Sérgio, dona Delcy. Bom trabalho para toda a equipe aí. O seu Goianinho e dona Elisla, o Ayrton Bernardo, lá por o Cará. Na nascente do Rio dos Sinos, de onde vem toda a água para nós aí. Um bom dia para todos esses amigos e essas amigas que acompanham a nossa programação e vão ouvir uma letra do nosso amigo Oswaldo Galhardi, mais o Benedito Firmino. E quem vai cantar é o Vadico e o Vidoco. Regresso, 5h43. Bom dia! Para rever meus amigos e também meus pais queridos, voltei na velha cidade aonde eu fui nascido. Yeah. colega, também lá foram chegando, que na maior alegria passei uma noite cantando. Quando foi no outro dia, da Cinderela com Zé Castro, na Rádio Cinderela. Uma lição de otimismo é a melhor herança que um pai pode deixar aos filhos. 5:47, temperatura nos 18 graus, com previsão que vá 31 graus nesta quinta-feira, 10 de fevereiro de 2022, em que eu conto aí com a companhia da dona Neuza Rosales Bilialva, filha da tia Nica e do nosso saudoso Almiro Bilialva. Ô, dona Neuza, um bom dia pra você, guria. Obrigado aí pelo guri. Me senti grandão agora. É, eu fui guri, mas lá no tempo dos Garambel. Aliás, nós andamos por lá dia desses aí. Um abraço, dona Neuza Rosales Bilialva. Um bom dia pra você e a famiagem toda aí. Agradecido. Toninho Silveira, aí o cantador de reis, aí na rua Campo Bom, creio que está, por Canudos. Ô, seu Toninho, um abraço para você, agradecido. O vizinho do Paulo Melig, ali, da dona Arlete, o seu Mário Melig Júnior, tá desejando um bom dia para todos os amigos. O Mário Melig, que é morador aí do bairro Porto Blosso também. Ô, Silvano Machado. Esta mensagem aqui chegou a me dar uma dor nas costas agora, homem. Bom dia. Saindo agora para trabalhar em dois irmãos. Esse trabalhar aí me dá uma dor assim nas costas, rapaz do céu. Cruz credo. Grande Silvano Machado, um bom dia para você, homem. As parceria também. Mais um alô pro seu Ari e dona Lourdes aí por Canudos, que pediram a chave de um apartamento aí que eu vou mandar então pra eles e pra todos que estiver escutando nós. Léo Canhoto e Robertinho, letra do Léo Canhoto, apartamento 37, 5:49. Cuidem-se. Seu pranto derramando. já fosse o fim. Ela foi embora sem dizer pra onde ia, e eu fiquei triste sozinho a chorar. O sol desceu e a lua veio novamente. Eu esperava, mas meu bem não quis voltar. Segui seu rastro na areia da estrada, na esperança de encontrar o meu benzinho. Mas de repente veio a chuva e apagou lá da estrada o sinal dos seus pezinhos. Fiquei tão triste sem saber o que fazia. Pus um anúncio no jornal dizendo assim: se alguém achar meu amorzinho, tenha pena, faça o favor de devolver ela pra mim. Meu endereço vou deixar esclarecido, porque talvez alguém a possa encontrar. Moro na rua da Amargura 25, apartamento 37. Cinderela. RV Mármores e Granitos, anote esse nome, oferecendo cada vez mais qualidade e variedade em pedras de mármores e granitos, tudo para um encaixe perfeito dentro do seu projeto, tanto para sua casa ou empresa. A RV Mármores e Granitos trabalha com cozinhas, lavatórios, churrasqueiras, lareiras, escadas, soleiras, túmulos e pingadeiras. Encaminhe o seu orçamento conosco e tenha ao seu dispor material de primeira linha e uma equipe de profissionais focada, totalmente comprometida com a sua obra. RV Mármores e Granitos. Contate com a gente nos seguintes números: 997-900906 ou 997-784251. Pensou em mármores e granitos? Fale com a RV Mármores e Granitos. Avenida João 23, 899, bairro Metzler, na frente do cemitério, em Campo Bom. Quer ter mais saúde? Então confira o que a Clínica Q10 pode fazer por você e sua família. Oferecemos tratamento de fisioterapia com profissionais qualificados, pilates, quiropraxia, tratamentos com massagens e muito mais. Agende uma hora e venha conhecer a Clínica Q10 Saúde. Vamos auxiliar você a ter mais qualidade de vida, sem dores. Com orientação técnica, você terá um corpo super saudável. Agende esse número: 3597-3420 ou WhatsApp 992-55-1772. Clínica Q10, Rua Rui Barbosa, 64, Centro de Campo Bom. Q10 é muito mais saúde. Alvorada Cinderela com Zé Castro, na Rádio Cinderela. Otimismo é uma força oculta capaz de remover montanhas. Cinco horas, 54 minutos, 10 de fevereiro, quinta-feira. Previsão da temperatura que vai chegar nos 31 graus aí, viu, seu lobo mau? Então, se moia o pelo aí para não sentir muito calor durante o dia. Grande Rogério Wichmann, o lobo mau, que está aí pela grande operária. Mais um bom dia para dona Neuza Rosales Bilhal. Te cuida, mulher, por aí, por essas quebradas da vida. O meu amigo Carlão, o Carlos aí em Gravataí, ele que também é do métier, é da latinha também. Seu RC Carlão, atua aí nas rádios do Vale do Paranhana, do Vale do Rio Gravataí. Vale do Paranhana é o seu Ed Lang que atua por lá. Ô Carlão, um bom trabalho para você aí, um abraço para todo o time aí da Rádio Metrópole, onde você também atua por lá, colaborador aí nessa emissora. que nós já teve por lá algumas vezes, visitando o pessoal aí da Rádio Metrópole. Seu Deorli Petersen, no bairro São Jorge também. Uma ótima quinta-feira para todos nós, né, seu Deorli Petersen? Um abraço, meu amigo, família sua aí. O seu Romaldo Ferreira e a dona Lourdes estão aí também no bairro Genuíno Sampaio. Ô Romaldo, ô Lourdes, um bom dia. Cuidem-se por lá, enquanto nós roda moda por cá. E quem vai cantar é esses amigos que estão lá no Caraá. O Goianinho e a sua filha, a Elisla. Eles cantam Retrato de um Passado. Às 5h55. Bom dia! Ao visitar um amigo de infância, hoje me senti criança, quando em sua casa entrei. Ao ver na sala uma foto ampliada, na parede pendurada, de emoção quase chorei. Era o retrato do lugar onde eu morava, a casinha ali estava, do jeitinho que deixei. Vi no terreiro umas crianças brincando, e até mamãe me chamando. Tive a impressão que escutei. Na foto eu vi a pontinha da varanda, onde ficavam a canga, os arreios e o pilão. Fogão a lenha, mesa grande ao lado, onde era preparado por mamãe o nosso pão. Atrás do forno as galinhas faziam ninho, e todo dia cedinho era grande o alvoroço. Jogava milho, a galinhada corria, enquanto a talha eu enchia com água fresquinha do poço. Tinha um rebolo que eu afiava as enxadas, ainda era madrugada, no clarear das manhãs. Papai e eu saía, na figueira a gente ouvia o cantar das araquãs. Às 9 horas a gente já esperava, na roça a mamãe chegava para o café nos levar. Tudo quentinho num balainho de palha, e a chaleira na toalha pro café não esfriar. Fiquei moço, me casei, pra cidade me mudei, depois que perdi meus pais. Para um estranho, as terras foram vendidas, a casinha demolida, tava velhinha demais. E se não fosse ver essa fotografia, certamente eu não iria essa saudade matar. E nem teria inspiração pros meus versos, pois com o tempo o progresso destruiu tudo por lá. E nem teria inspiração pros meus versos, pois com o tempo o progresso destruiu tudo por lá. Thank you. Alvorada Cinderela com Zé Castro, na Rádio Cinderela. Não podemos exigir que os outros sejam como queremos, pois nem nós somos. 6 horas, hora oficial do Brasil, 10 de fevereiro, quinta-feira, 18 graus de temperatura, a claridade já está presente, assim como dizem que vai estar presente o calor no dia de hoje, que dizem eles que vai a 31 graus a temperatura. Eu vou voltar lá no Caraá, onde cantou o Goianinho e a Elisla, que são morador de lá, onde está o Zé Polaco por lá também. O seu José Bartkowski, o Zé Polaco, a Ritinha, aí no Caraá, nascente do Rio dos Sinos. Seu José Delmar Bartkowski. Seu Marco dos Reis, mas que privilégio. Oh, um bom dia para você. Pra família toda aí. Agradecido, homem. A moda vai sair daqui a pouquinho aí. Grande Marco dos Reis. Te cuida, homem. Te cuida. Deve estar aí pela região de Lindolfo Collor, Bom Princípio. Não, Lindolfo Collor, né? Por ali, por ali. Laureci Prestes dos Santos. Essa tá em Brasília. Lá bem pertinho de Brasília, na cidade de Novo Gama. Bom dia, dona Laureci Prestes dos Santos. Dona Andréia Bilhalva Tansky, seu Alcide Soneman. Dona Jussara, todo esse povo em Cerro Grande do Sul. Daí, Andréia, deu tudo certo lá nos conferências lá da saúde? Um abraço, guria. Te cuida. Um abração para todos em Cerro Grande do Sul. Seu Adão de Castro, tá aí por Igrejinha. Bom dia, seu Adão de Castro. Seu Jair Ferreira e Dona Zélia, aí por Canudos. Onde tá seu Ademir Ferreira e a Dona Isaura também, que são da família. O João e a Adelmira aqui por Bairro Branco, em Cambão. Ô, seu Jair Ferreira e Dona Zélia, um bom dia para vocês aí. Agradecido aí. Aldemir e o João, que de Conivete estão estudando nós também. E de Conivete estão nos festerei aí. E aquele outro lá, o mãozinho aquele lá, né? Ele sabe quem é. Ele sabe quem é. Um bom dia. Agradecido aí pela companhia de todos que tem coragem de acordar cedo e ficar escutando nós aí, né? Seu Adão de Castro aí por Igrejinha. É, a sofrência começa cedo. É de manhã cedo que começa o dia. E nós temos o alívio da sofrência aí com o padre Mauro Bombo lá em Piracicaba, que ele faz as rezas dele lá. E bota nós tudo junto lá nas rezas. Então, isso é bom demais. Grande abraço aí pro padre Mauro Bombo em Piracicaba, São Paulo. O Goiano e o Luizinho Rosa escreveu essa moda aí que goiano e paranaense canta o poder do Criador. 6 horas, 3 minutos. Bom dia. Triste foi aquela que Jesus Cristo falou: mãe, está chegando a hora, a senhora fica, eu vou. Com certeza mãe e filho neste momento chorou. Ora triste, dolorida, porque a dor da despedida só conhece quem passou. Maria disse, meu filho, faz tudo que o pai mandou, pra salvar a humanidade, ele lhe determinou. Com as lágrimas caindo, o seu rosto ele beijou, pra cumprir a profecia. Naquele instante o Messias todo o pecado abraçou. Nas margens do Rio Jordão, Jesus Cristo caminhou para encontrar João, aquele que testemunhou. O encontro foi tão lindo que o povo se emocionou. Também foi nesta visita que nas mãos de João Batista Jesus Cristo batizou. Na mesa da Santa Ceia, Jesus Cristo ordenou: ensine os meus mandamentos, que onde está meu Pai eu vou. Se o mundo me odiar, também já me odiou. Faça o bem sem ver a quem, a sua recompensa vem, é o que Jesus profetizou. Morada Cinderela com Zé Castro, na Rádio Cinderela. Se tens uma família que te ama, alguns amigos, comida no prato e um teto, és mais rico do que pensas. 6:07, temperatura nos 18 graus nesse 10 de fevereiro, uma quinta-feira, em que a claridade do dia já tomou conta da manhã nossa aí, porque de agora até mês de junho, por aí, as noites vão aumentando e os dias vão diminuindo, até na época de São João. Seu Sérgio Bodalírio, aí por Sapiranga. Um abraço, Sérgio. Obrigado, homem. Ele que tá dizendo que gostou muito da letra aí do Goianinho e da Elisla, que cantaram antes aqui no programa. Um abraço, seu Sérgio Bodalírio, também compositor, esse homem aí, e conhecedor de moda sertaneja. Mais um alô pro pessoal lá em Cerro Grande do Sul, lá onde tá a Andréia, o seu Alcides, Dona Jussara, continuo devendo a visita aí, viu, Andréia? Mas eu prometo que eu vou pagar a guarda aí, que do mês que vem por diante, ela vai começar a fazer umas incursões aí pelas famílias no interior do estado aí, em outras regiões que não seja nossa aqui, né? Um abraço e cuidem-se por lá enquanto eu rodo moda, porca. Mais um morador aí do Cará vai cantar no programa. Leno, Thiago e Doraci cantam a letra que tem a assinatura do seu Osvino Nunes Pinheiro. Sonhando com minha terra. Às 6:08. Bom dia. Saudades que sinto do lugar que me criei, do arroio onde eu pescava e dos campos onde andei, dos amigos de infância que na distância deixei, o ranchinho pequenino escondido entre as colinas, eu jamais esquecerei. Música. gente da minha terra. Sou igual um passarinho que perdeu na tempestade o aconchego do ninho. Vivo tentando voltar, mas me perdi no caminho. Quantos sonhos de menino deixei lá no Rio Doce. Passa, mas a saudade tortura. Lembro do engenho de cana, da garapé a rapadura, a roça de melancia, cheia de frutas maduras. Vivo sonhando acordado, perdão por ter te deixado, Santo Antônio da Patrulha. Vivo sonhando acordado, perdão por ter te deixado, Santo Antônio da Patrulha. Morada Cinderela com Zé Castro, na Rádio Cinderela. Sorria sem câmera, converse sem celular, ajude sem plateia, ame sem condições. Você consegue fazer isso daí? 6 horas 12 minutos, 10 de fevereiro, quinta-feira, com 18 graus de temperatura. E a recomendação para você que queira construir, queira reformar, fazer um contato com seu Arno Kaiser, com Y, Construção e Reformas. Digita ali no Facebook, lá vai aparecer fotos ilustrativas do trabalho de Arno Kaiser com Y, que está aí há mais de 15 anos construindo e reformando do jeitinho que está no projeto, do jeitinho que você quer. Equipe gabaritada, treinada, comprometida com o que faz. Aliás, falando em comprometida, o orçamento é sem compromisso. Arno Kaiser com Y, Construção e Reformas, atende direto no telefone 995-93-8645, área 51. Atende aqui na região, atende qualquer ponto do estado. Arno Kaiser com Y, Construção e Reformas, renova o desejo de um ótimo dia de quinta-feira, 10 de fevereiro, a todos amigos e amigas. Seu Edgar Luiz Tizen está aí pelo bairro Genuíno Sampaio acompanhando o programa. Ele que está lesionado, aí se recuperando com os cuidados da Helena. Um bom dia, seu Edgar Luiz Tizen. Te cuida, guri. Te cuida, senão nós vamos te amarrar. Seu Paulo Dávila e Dona Vilma Fátima estão aí por Santa Clara do Sul. Bom dia, seu Paulo e Dona Vilma. O Padre Mauro Bombo, que há pouco eu falei que ele estava lá por Piracicaba, agora está aqui no Facebook, desejando um bom dia a todos, escutante, os espiantes e os apresentantes também. Está meio perdido hoje, então, seu Padre Mauro? Hoje estou meio de hora perdida. Ô, homem, que isso? Vamos se aligerar aí, né? Olha, que isso, um homem grande desse está perdido. Vera Oliveira Regina, poetisa aí no bairro Empresa em Taquara. Obrigado, Vera Regina. Um bom dia. o Djalma e Cedeni, casal de amigos que estão aí por São João do Deserto, acompanha nós. Para todos vocês eu lembro mais uma vez que a amizade é um diamante. Essa letra é do Sérgio Bodalírio e do Darcy Lamps. Vai cantar Os Vargas. 6:15. Cuidem-se. Amizade é um diamante, trago no peito guardado. É uma riqueza tão grande, no presente e no passado. Muitos amigos se foram, mas por nós serão lembrados. Bate a saudade, eu canto com o peito despedaçado. Como é bom ser lembrado por alguém que nos quer bem. Quando está do nosso lado, sabe o valor que tem. Fica um eco em nossa mente quando na lembrança vem. Amigo, pra ser amigo, tem que amar e querer bem. Não importa, tampouco sua riqueza. É um dom que vem de Deus, da alma sua grandeza. Pra viver sem um amigo, lhe digo com esta franqueza. É como ser um poeta e não falar da natureza. Uma amizade, dinheiro não compra vida. Entre o mato e a cidade, minha vida é dividida. O vai e vem dos amigos, também amigas queridas. Amizade é um diamante numa rocha esculpida. Pior, mas muito pior do que ver uma barata, é não ver mais a barata. Seis horas, 19 minutos, 10 de fevereiro, quinta-feira, 18 graus de temperatura, renovando aqui a minha saudação ao seu Edgar Luiz Tizen, dizendo para ele se cuidar aí, porque senão nós vamos amarrar você aí, ó. Tome cuidado, tome cuidado. O padre Mauro Bombo, que tá meio de hora perdida aí, eu vou mandar uma moda aí, as horas perdidas para você. Grande padre Mauro. Seu Mirtão, Hamilton Meneghelli. Bom dia, seu Mirtão. Excelente quinta-feira a todos. Cleber Rigg, Ladelânia, Steph, esse povo aí é amigo do Silvano Machado, que ligou há pouco também. Ô, seu Kleber, um bom dia pra tu. Chico Scherer, ô Chiquinho, dia 20, lá no Recanto da Lagoa, em Santo Antônio da Patrulha, Chico Scherer e amigos. Hoje ele tá ali por o Porto Blos, ele mais o César, o Anthony, a Rose, o Xoxa, a Elvira, toda a família aí do Chico Scherer, vizinhos aí do Olir Grolli, o cabeleireiro. Seu Toninho Vieira, bem, em Franca, São Paulo. Um abração para todos aí, seu TVB, Toninho Vieira, bem. Seu Luiz Martins, lá por Fazenda Vila Nova, aí no Vale do Rio Taquari. Grande Luiz Martins, para toda a turma aí. Seu Beto aí da Sucata, grande Beto Sucata, um bom dia, homem. Obrigado. Rodolfo Panzenhag, enquanto enxergar a barata, estamos nesse mundo. Não, mas, bom, deixa quieto, sem comentário. Deixa assim, né, seu Rodolfo e Dona Rosa, aí por Sapiranga, um abração para esses amigos, aí pela região do bairro São Luís. Seu Valdir Sander, em Três Coroas, no Vale do Paranhana. Grande Valdir Sander, um bom dia, agradecido a todos que vão ouvir o Pardinho e o Pardal cantando uma letra do Mairiporã, Horas Perdidas, que é o que o Padre Mauro diz que está com a hora meia perdida hoje. 6h21, bom dia! Se ama outro, se você hoje não me quer mais, não me interessa onde, como vive, pra mim tanto fez como tanto faz. O seu orgulho e sua vaidade me inspiraram este novo tema. Pode amar quem você quiser, siga o destino de falsa mulher. Poema errante hoje é meu lema. Cheia de bebidas, muitas mulheres estão ao meu lado. Me faz lembrar os seus beijos falsos, do nosso amor morto no passado. De cada uma sempre novas juras, só falsidade todas elas têm. Novas promessas de um puro amor, isto pra mim não tem mais valor. Não acredito em mais ninguém. Ainda me olha com este olhar cheio de traição. Minha alma inspira cheia de vontade fazer de novo mais uma canção. Tarde da noite sempre estou nas ruas, sempre vagando é o destino meu. Tenho milhares de horas perdidas, é como um palco esta minha vida, e o cenário é o nome seu. Cinderela. A Casa Natural Dendra tem a mais energia e disposição todos os dias. Estamos em dois endereços com o melhor em termos de produtos naturais, produtos especiais e muitas novidades, inclusive para quem pratica exercícios. Produtos para quem sofre com dores nas articulações, chás, temperos, fitoterápicos, pomadas, produtos para pele e cabelo e alimentos naturais. Visite um dos nossos endereços e você vai se surpreender com muitos produtos para uma vida mais saudável. Casa Natural em Campo Bom, Rua Ernesto Dornelles 16 Centro, em Sapiranga, na Avenida João Correia 498 Centro. Fone 992-377540. Produtos naturais e suplementos em Campo Bom e Sapiranga tem endereço certo. Casa Natural. A Mega Tintas não é só mais uma loja de tintas. Ela possui um dos maiores e mais completos banco de cores automotivas. Recupere a cor do seu veículo com a ampla linha de tintas para carros da Mega Tintas. Conheça você também a marca Osmocolor da Montana, o melhor para proteção e acabamentos para madeiras. A Mega Tintas possui as soluções para remoções de tintas e ainda produtos para piscinas. Tudo o que você precisar para mudar as cores de sua casa ou empresa. Conheça todos os produtos que a Mega Tintas oferece. Acesse www.megatintascb.com ou ainda faça uso do Teletintas 3597-0555. Mega Tintas, na Avenida Brasil 3375, Centro de Campo Bom. Imobiliária Rincão e Rádio Cinderela convidam você. Acompanhe aos sábados o programa do Alemão Schorsch, com o melhor das músicas de bandinhas, a cultura alemã e ainda o encontro com a cultura tradicionalista através das músicas do Rio Grande. Todos os sábados, aqui na sua 810, Cinderela Campo Bom, Vale dos Sinos, com o Alemão Schorsch. Oferecimento Imobiliária Rincão, em Estância Velha. Pra comprar ou pra vender e pra administrar o seu negócio tá na mão. Um bom papo é tudo, é transparente e o cliente se surpreende com a negociação. Chega de errar, chega de perder, com a Imobiliária Rincão, quem ganha é você. Imobiliária Rincão, na Rua João 23, número 748, bairro Rincão, em Estância Velha. Ligue 3561-1401 ou acesse www.imobiliariarincão.com.br. Imobiliária Rincão. Não se sinta só e muito menos abandonado. Conheça o Lar de Idosos Chardozim. Lar Chardozim oferece hospedagem temporária ou permanente. Aqui o idoso vai ter carinho e a dedicação da nossa equipe 24 horas por dia. Um ambiente seguro e com pessoas altamente capacitadas em cuidar de quem muito cuidou da gente. Ofereça o melhor para o seu idoso. Lar de Idosos Chardozim. Venha conhecer o nosso trabalho na Avenida Antão de Farias 1233, Centro de Sapiranga. Ou agende uma hora e nos visite. 051-996-397732 com Noemi. Ou ainda no 55-999-164188 com a Adriana. Lar de Idosos Chardozim. Cuidando com atenção, responsabilidade e amor. Alvorada Cinderela com Zé Castro, na Rádio Cinderela. Esperar a chuva passar, e sim aprender a dançar na chuva. Manhã de 10 de fevereiro de 2022, é uma quinta-feira em que o pessoal está avisando aí que a temperatura pode chegar lá nos 31, 32 graus no decorrer do dia. Porque agora ela está em 18 graus e eu estou indo à Areia Branca, Parobé, para mandar um alô para o seu Rubens Petri, que está por lá acompanhando o nosso programa. depois de uma bambeada aí na nossa internet, Mas é assim que a banda toca, tem outro jeito não. Um abraço para esses amigos aí. Obrigado, seu Rubens, Petri, dona Neiva, lá para a família Souza, aí o Roque, a Silvana, o Eduardo. Meu amigo Pato Sidney Roberto deve estar aí por São Leopoldo acompanhando o programa. Obrigado, seu Pato Sidney Roberto. Seu Gilberto Gomes, onde é que você anda, seu Gilberto Gomes? Um bom dia. Família sua também. Dona Clarice, essa eu sei que está aí por Araricá. Clarice, o Vilmar, toda a família Prochalski por Araricá. Bom dia para esse povo aí que acompanha a nossa programação, assim que nem o seu Darcy Lambrich, dona Regina, estão aqui por Campo Bom. Obrigado, fico satisfeito, agradecido e peço desculpa aí, algo que não sai do jeito que você é merecedor, assim que nem as bambeadas que dá nossas internet aí, que não tenho como fazer outra coisa a não ser recuperar. Celívio Santos e a Elis Regina, lá no Canto dos Cardoso. Um bom dia, seu Celívio. Dona Regina, eu sei que vai ter festeirê por lá dia desses aí. Depois eu vou campear aí para ver se nós descobre o dia certinho. Um abraço para todos vocês que vão ouvir. Moda que o Adão Manfredini e o Darcy Rosa vai cantar. A letra é do Lareno, Adão, saludos, Adão Manfredini. Ilusão perdida, 6h31, bom dia. Eu te amei mais que tudo nessa vida. Te adorei como a deusa no altar. Pena que foi uma ilusão perdida, que fez o meu pobre coração chorar. Eu te escrevi tantas cartas de amor, talvez sorrindo e zombando tu as leu. Não tem remédio para curar minha dor, pois a resposta você nunca me escreveu. Não te procuro e vou te deixar em paz, porque eu sei que é assim que tu o quer. Sozinho no mundo vou chorando meus ais, sem esquecer a sua imagem de mulher. Mas se algum dia tu souberes que morri, reze por mim uma prece ao Senhor. Quando morrer, morro pensando em ti, que tu foste sempre meu grande amor. Eu te amei mais que tudo nessa vida. Te adorei como a deusa no altar. Pena que foi uma ilusão perdida, que fez o meu pobre coração chorar. Eu te escrevi tantas cartas de amor, talvez sorrindo e zombando tu as leu. Não tem remédio para curar minha dor, pois a resposta você nunca me escreveu. te procuro e vou te deixar em paz, porque eu sei que é assim que tu quer. Sozinho no mundo vou chorando meus ais, sem esquecer a sua imagem de mulher. Mas se algum dia tu souberes que morri, reze por mim uma prece ao Senhor. Quando morrer, morro pensando em ti, porque tu foste sempre meu grande amor. Deus me livre sofrer por amor. Não tô mais com idade para isso, não. Meu sofrimento agora é exclusivamente por falta de dinheiro. 6:35, 10 de fevereiro, amanhecer de quinta-feira. Sol começando a aparecer, temperatura dos 18 graus até os 31. Estão dizendo que vai chegar hoje. O que não vai chegar já chegou é a companhia do seu Nelson de Moraes, que está aí pelo Kefas, onde está a família Vargas por lá também, que cantou há pouco aí no programa. Seu Nelson de Moraes, toda a família aí. Daqui a pouquinho vai a moda que você sugeriu. Vai para a dona Esther, o seu Adão, que estão aí na nossa companhia também. A Ana Isabel Pereira Garcia, a Belinha, o Jorge, toda a turma em Garambel, Cerro Grande do Sul. Lá em Cerro Grande do Sul, repetiu o alô para a Andréia, o Alcides, a Jussara, que estão lá na capital de Cerro Grande do Sul. E o Jorge, a Belinha, aí em Garambel. Um abração para todos aí. Ah, e um beijão aí para minha amiguinha Cecília, né? Que é a neta aí da Belinha e do Jorge. Seu Cláudio Farias deve estar aí na região das Pedreiras acompanhando nós. Dona Vanete Ferreira e o seu Pedrinho Lazarete aí por o bairro Guarani, Novo Hamburgo. Seu Inhobento e Dona Márcia, um bom dia para esse casal de amigos aí no bairro Ideal em Novo Hamburgo. O Inhobento e a Dona Márcia, além de amigos, são nossos cúmplices em muitas coisas aí. Márcio Paxson, bom dia, homem. Bom trabalho para você aí, para a família toda. Fico agradecido. O Mirtão, que está me pedindo uma moda aí, que eu já vou pagar e vai ser na sequência aí, Mirtão. O Ed Lang, que recuperou o sinal aí, que deu uma bambeada antes, né, Ed Lang? Está aí na cidade de Igrejinha, no Vale do Paranhana. Ô Belinha, ô Jorge, com vocês encontrando o povo aí, vai transmitindo um abraço a todos aí, combinado? Lá pro papai, o seu Lourido Arte, e para todos aí da região de Garambel, nós temos muitos familiares por lá. A moda que nós roda na sequência é Ronaldo Viola e Praiano. Essa parceria aqui é das boas, é das boas. Parceria com Deus, Ronaldo Viola e Praiano, 6:38, bom dia. Carrego um acervo dentro do meu peito, de poesias que fluem com minha inspiração. É uma bagagem com frases de amor que espantam a tristeza, mágoa e solidão. Junto com a viola presa em meus braços, ocupo meu espaço sem ter pretensão. Não ganho dinheiro pra comprar o mundo, mas ganho o mundo inteiro com minha canção. Por isso mesmo é que eu digo: miséria pouca é bobagem. A gente beija o altar, se se não alcança a imagem, sinto a presença divina em cada frase que canto, na parceria com Deus, eu canto aqui no meu canto. Transmito a juventude o que aprendi de sobra na escola da vida onde me formei. De todas as lições pude tirar proveito, até os traiçoeiros tombos que levei. Somente a hipocrisia às vezes me provoca, gente que não se toca e quer fazer a lei. Mas se for necessário, abro mão de tudo pra começar de novo o que já terminei. Por isso mesmo é que eu digo: miséria pouca é bobagem. A gente beija o altar, se não alcança a imagem, sinto a presença divina em cada frase que canto, a parceria com Deus, eu canto aqui no meu canto. Por isso mesmo é que eu digo: miséria pouca é bobagem, a gente beija o altar, não alcança a imagem, sinto a presença divina em cada frase que canto, na parceria com Deus, eu canto aqui no meu canto. Morada Cinderela com Zé Castro, na Rádio Cinderela. Nada, mas nada voltará a ser como era antes. Mas tudo pode ser melhor como nunca foi. Melhor que ontem, espero que seja o dia de hoje para os amigos e para as amigas. Nesse 10 de fevereiro, quinta-feira, 6 horas 43 minutos, 18 graus de temperatura, que estão dizendo que pode chegar a 31, 32 graus no decorrer do dia. Aguardamos. Registrando aí a participação do meu amigo Natalício, o popular Gavião Penacho, que está aí pela Marisol, pedindo uma moda aí que nós vamos ofertar para todos os amigos e amigas do Gavião Penacho, o Natalício. Olga Natalício, hoje vai ser bastante quente de tarde, você deve ficar por casa aí, senão você vai ter que avoar com uma asa e a outra vai ter que abanar você aí. Seu Valdinei Martins dos Santos, onde é que você anda, seu Valdinei? Um bom dia. Seu Amarante do Bar, grande Amarante, deve estar por Canudos esse homem aí. Seu Acir Célia, esse homem está por São Paulo. Um bom dia, tamo junto. Grande Acir Célia e toda a família aí. Ontem eu vi umas fotos suas lá com... neta, um neto no colo lá. Um abraço para esse povo aí do Acir Célia. Se eu não me engano, esse povo trabalha com produção de pães. Inocência Correia, Cerrito, Santa Catarina. Obrigado, dona Inocência. Mais um alô para o seu Darcy Lambert, a dona Regina, aqui por Campo Bom. E mais um alô para você aí que está acompanhando nós, que não ligou, mas está só na escuta. vai escutar os nossos amigos José e Antônio Viola cantando uma letra do Zico e Zeca, Dona Jandira. 6h44. Bom dia. Eu cantava com a moreninha, pra aquele arrebarde, pra aqueles catira. E o povo todo admirava por ver o bom peito da dona Jandira. De uma dona que veio da Síria, lá os fogas vão se amedrontar por ver eu tinir as cordas caipira. Fui fazer a minha saudação, quase que me puser eu na embira. Lá perdi meu chapéu de castor, mas salvei minha vida e da dona Jandira. Foi no ato de um casamento, nós saímos a passear na vila. Quando foi da igreja pro civil, nós dois eram os primeiros da fila. O escrivão fez um ar de censura, respondi no meu modo caipira. Perguntou como eu me chamava, eu me chamo amor firme da dona Jandira. Triste chorando, eu também já fiquei meio gira. Vou fazer uma promessa custosa, só pra ver se a minha sorte vira. Ainda tenho uma viva esperança de deitar nos braços da dona Jandira. Morada Cinderela com Zé Castro, na Rádio Cinderela. Gente que fica feliz com a felicidade do outro é o melhor tipo de gente. Porque tem uns que quando o outro tá feliz, ele tá emburrecido porque ele queria ser assim. É o ser humano, é o ser humano. 10 de fevereiro, quinta-feira, 6 horas 49 minutos, companhia do meu amigo Olir Grolli, que falei há pouco aí, vizinho da família Scherer ali, o Olir, o Juliano, o pessoal aí do salão de cabeleireiro aí na Marco Silvano. Um bom dia, seu Olir Grolli, seu Juliano, dona Noeli, agradecido. Seu Paulo Picão, mas ô, seu Paulo Picão, um abração para você, homem. Obrigado pela companhia sua aí. O Mirtão, lá por Duartina, São Paulo. Seu Valdinei, agora tu me ajudou, Valdinei Martins dos Santos. Está na cidade de Salto, São Paulo, acompanhando nós. Obrigado, seu Valdinei. Seu Erni Hostil Mendinger, aí por Parobé. Bom dia, seu Erno Hostil Mendinger. Agradecido. Meu amigo Adilino Conte, para quem não sabe quem é o Adilino Conte, é o gauchinho das motos. Um abração, meu amigo. Um bom dia de trabalho para todos que vão trabalhar e um bom dia de vagabundagem. Não, vagabundagem não. Um bom dia de descanso para quem vai descansar e vai ouvir a moda que vem por diante com os nossos amigos saudosos Oceano e o Beiramar, letra do Moacir dos Santos e do Paraíso, Franguinho na Panela. 6:50. Cuidem-se. Lá vou eu pro roçado, tenho Deus de sentinela. Tem dias que o meu almoço é um pão com mortadela. Vai lá no meu ranchinho, a mulher e os filhinhos, tem franguinho na panela. Eu tenho um burrinho preto, pão de arado e pão de sela, pro leitinho das crianças, a vaquinha Cinderela. Galinha tá no terreiro, o papagaio tagarela. Eu ando de qualquer jeito, de botina ou de chinela. Na roça se a fome aperta, vou apertando a fivela. Mas lá no meu ranchinho, a mulher e os filhinhos, tem franguinho na panela. Fora deixo cedo a corutela. Eu levo meu viradinho, é um fundinho de tigela. É só farinha com ovo, mas a gema bem amarela. É esse o meu almoço que desce seco na goela. Mas lá no meu ranchinho, a mulher, franguinho na panela. Minha mulher é um doce, diz que sou o doce dela. Ela faz tudo pra mim, tudo que eu faço é pra ela. Não me estimula nem linho, é no algodão e na franela. É assim a nossa vida, levamos na cautela. Se eu morrer, Deus dá um jeito, pois a vida é muito bela. Não vai faltar no ranchinho pra mulher e os filhinhos, um franguinho na panela. Coisas que você deve descartar. Descarte coisas que você não usa. Sentimentos que não te fazem bem. Preocupações que pesam. medos que te paralisam, pessoas que não te dão valor, gente que drena suas energias. Descarte tudo isso. Nós está chegando ao fim do nosso espaço nesse 10 de fevereiro, uma manhã de quinta-feira. Mas antes de ir embora, vou registrar o Gilberto Gomes aqui, que está me ajudando, porque ele me botou aqui onde que ele está agora. Em Aldeia Velha, Santo Antônio da Patrulha. Ô Gilberto Gomes, obrigado meu amigo, um bom dia para você e família aí. Aliás, me disseram que Santo Antônio da Patrulha é a terra da pinga boa, da rapadura doce, da mulher bonita e dos homens feios. Mas deixa assim. Grande Gilberto Gomes. Seu Luiz Rosa, até amanhã, homem. Obrigado. Pessoas que já estão aguardando aí a programação de amanhã, porque nós está indo embora. Agradecendo a todos, pedindo desculpa, desejando uma boa quinta-feira. Nós vamos ficar ouvindo aqui uma letra do Zé Fortuna e do Pitangueira, que tem a participação aqui do Zé Castro, tem a participação do Flávio Eduardo Ramos, um trabalho do Valdir Sander, O Punhal da Vingança. Enquanto eu digo a todos, me desculpe, e digo em pé. Tereza e José se amavam, mas os pais dela obrigaram de José se separar. E quando os dois se apartaram para nunca mais se casar, num longo abraço juraram, um punhal para cada um guardaram com um trato feito. Se um dos dois casasse um dia, o outro tinha o direito de chegar, fosse onde fosse, e cravar o punhal no peito. José foi estudar para padre, Tereza também mudou. Passados 14 anos, o pai e a filha obrigou a casar com um velho rico. Contra o gosto ela casou. Na hora do casamento, Tereza não conheceu que o vigário era o José, que os uniu perante Deus. E ao lhe dar os parabéns, junto um presente lhe deu. Quando chegaram na porta da igreja, emocionado o presente ela abriu. Dentro encontrou o punhal que um dia ela entregou ao amor que partiu. Reconheceu que o vigário era aquele que no passado o punhal ela deu. Quis o destino que ele viesse unir a outro amor que era seu. Junto ao punhal encontrou um bilhete onde Tereza releu a chorar. Guarde contigo o punhal da vingança, porque não quero de ti me vingar. Seja feliz e esqueça o passado, peço por Deus para trás não olhar. Fique com o mundo que eu fico com Deus, porque com Deus aprendi a perdoar. Os convidados não compreendiam qual o segredo de sua grande dor. Somente ela sabia que havia nesse punhal uma jura de amor. Pegando firme o punhal da vingança, com desespero em seu peito cravou. Enquanto o sino da igreja batia, ali Tereza sem vida tombou. Cinderela 810. Uma emissora sintonizada com os assuntos da região.